Parece estranho a gente falar de transformação social dentro de uma casa espírita, né? Mas como o Beto falou antes, a sociologia é o estudo do ser humano em sociedade. E sociedade, a vida em sociedade, é onde surgem as nossas dificuldades, onde a gente percebe as nossas diferenças, mas é também o lugar onde a gente pode buscar soluções para essas dificuldades e para tantas outras. Então, falar sobre transformação social faz parte do assunto dentro de uma casa espírita. Se nós pensarmos, as sociedades, todas elas têm uma personalidade. É como se fosse alguém. E essa personalidade, ela é constituída pelos membros que compõem essa sociedade. É por isso que a sociedade de Flores da Cunha, ela pode ser diferente em alguns conceitos, em algumas formas de manifestação, de regras, ela pode ser diferente de outras sociedades, também humanas, porque os seus membros são diferentes. Só que os indivíduos que compõem essa sociedade, eles têm que levar para dentro desse núcleo a sua individualidade no sentido de acrescentar. Eu digo isso porque nós estamos percebendo, todos nós percebemos isso, que existe uma negação, uma fuga da nossa essência. Há 2.500 anos atrás, aproximadamente, no templo de Apolo, lá em Delfos, uma cidade grega, tem uma inscrição, tinha, né? Não tem mais, está destruída. 2.500 anos atrás, antes de Cristo, que dizia, conhece-te a ti mesmo. Há tanto tempo atrás já existia a necessidade de que nós precisássemos nos conhecer, se nós quiséssemos ir à frente. E eu falei que nós estamos perdendo, estamos negando as nossas essências. Nós não estamos buscando nos interiorizarmos. Nós fugimos de nós mesmos, nos colocando dentro, às vezes, de um processo massificado que está inserido na sociedade, mas está inserido porque nós contribuímos para isso. Porque é muito fácil fazer parte de uma massa, porque dentro dessa massa eu não me exponho, eu me sinto protegido, eu não tenho responsabilidade. Quando a gente fala alguma coisa, a gente diz, a sociedade impôs isso, a sociedade exclui aquilo, como se eu não fizesse parte desse contexto. Então fica fácil, ela me protege, mas ao mesmo tempo eu não cresço, eu não me desenvolvo, enquanto eu ficar escondido ali atrás. Então, por isso que é necessário uma transformação social, é necessário aprofundar, às vezes, algumas questões, começando pela individual, mas depois ampliando para o contexto onde a gente vive. Todos nós fazemos parte de um núcleo familiar, que é o primeiro, e nós vamos ampliando esses núcleos. Nós fazemos parte de vários núcleos. E qual é a nossa contribuição em cada um deles? Porque se a minha família não está bem, eu faço parte dela. Talvez eu esteja colaborando para que não esteja bem. Se no meu grupo de amigos a relação não é boa, talvez eu esteja colaborando para que não seja boa. Então qual a minha contribuição para que as coisas sejam melhores? Para que haja uma transformação? Aqui diz, os indivíduos fogem da essência e jogam-se em processos massificados, perdendo a sua unidade. Então, aquilo que foi dito, né? Dentro do grupo, eu me escondo e a minha individualidade não aparece, alimentando uma estrutura perversa e deixando de contribuir para o crescimento. Estrutura perversa porque todos nós criticamos o modelo social de que nós estamos vivendo. Todos nós achamos que devia ser diferente. Então ele é perverso no sentido de que ele não nos aproxima, ele nos separa, ele nos deixa um grupo aqui, outro grupo ali, como se nós fôssemos seres não humanos, mas seres diferentes. Nos separa por religião, por crenças políticas, por cores, por outros tipos de ideologia. Não é que nos separe, nós nos separamos, porque nós não admitimos o que é diferente. Nós não aceitamos o que é diferente. Então a gente vai criando núcleos. Bom, aquele que pensa que nem eu, vamos formar um grupo aqui, ó. Eu só vou conviver com esses iguais. E aí não tem crescimento. O casamento é bom por isso, né? Porque a gente pega duas pessoas, às vezes, bem diferentes para conviver juntas. E se a gente tiver capacidade de resistir, porque é complicado, a gente vai para frente. Agora, se a gente não quiser, se a gente achar que aquela... Achar ou for realmente, né? Cada um tem as suas visões, mas que for tão diferente que não dá para levar adiante, a gente vai para um outro caminho. Mas é necessário o convívio com a diferença. A gente sabe disso e a gente precisa disso. O desencanto com a vida ou simplesmente a fuga das responsabilidades leva a uma alienação e a substituição de valores por coisas. Então, muitas vezes, nós, como diz, desencantamos com a vida, porque nós acreditamos que a vida é uma organização e que ela nos dá algumas coisas. Então, nós vamos verbalizar, né? A vida é assim, ou foi a vida que quis, ou que vida ruim. Nós nos desiludimos como se não coubesse a nós o papel de modificar, de fazer com que seja diferente. E nós fugimos de diversas formas, seja naquele processo de massificação em que nós nos excluímos, ou seja, em outros processos de alienação em que nós não aceitamos e não participamos. Fuga das responsabilidades leva a uma alienação e substituição de valores por coisas. Então, ao invés da gente buscar, de novo, conhece-te a ti mesmo, a busca de valores, a busca de descobrir o que, que eu preciso fazer para mim de bom, porque depois isso reflete para todos, a gente troca pelas coisas. Então, a nossa insatisfação, o nosso desencanto, a gente vai atrás de alguma coisa para adquirir. Porque se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. É uma busca incessante e normalmente vazia. Porque quando a gente alcança aquilo que a gente quer, aquilo já não tem mais sentido, não tem mais valor, não tem mais necessidade. E aí tem uma outra coisa que tem que suprir aquela lacuna. Isso faz parte da transformação social. Porque todo o nosso meio está voltado nesse mesmo sentido. A gente observa isso e a gente critica, mas a gente repete. O ser pelo ter. Deixamos de ser para ter. Então, muitas vezes, quando a gente quer saber de alguma pessoa, a gente já começa a enumerar o que ela tem. Onde tu mora? Que carro tu tem? O que tu faz? As crises sempre existiram. Fazem parte de um processo psicológico de progresso. E se a gente pensar, é verdade. Porque crise sempre tem, de qualquer tipo. Mas é através delas que nós somos obrigados a buscar uma solução, a buscar uma saída. Nós temos que nos movimentar para fazer alguma coisa diferente. Porque a gente está vendo que o negócio está indo para baixo. Está caindo. E a gente tem que, como se diz, né? Tem que começar a remar. Porque o barco vai afundar. É a grande oportunidade que a gente tem durante a nossa existência de fazer diferente, de crescer. Tudo aquilo que está me incomodando tem que me chamar a atenção, porque alguma coisa eu preciso fazer com relação àquilo. Não simplesmente ignorar ou achar que o tempo vai fazer com que desapareça. A humanidade está evoluindo intelectualmente, mas precisa evoluir moralmente. Está lá no Evangelho isso. Se nós pegarmos os últimos 100 anos da humanidade, houve um avanço muito grande na questão intelectual. Em todos os desenvolvimentos que ocorreram nesse período, nós talvez não conseguíssemos mais viver naquele período de tanta ausência de bens como a gente tem hoje. Mas a gente precisa agora passar para a questão moral. Nós estamos vendo de todos os lados chegando apelos. Nós estamos pedindo isso. Nós estamos criticando os modelos que estão surgindo ao nosso redor. Surgindo não, estão se mantendo. Nós queremos mudanças em todos os sentidos. Mas nós precisamos, de novo, daquele processo de sociedade e do indivíduo dentro, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um vai fazer a sua mudança. Porque cada um, dentro da sua, vai formar o todo. De que forma que a gente vai fazer isso? Cada um vai ter as suas conclusões. O Espiritismo é ponto fundamental na observação e entendimento dessa transformação. Porque o Espiritismo, quando a gente pega ali o Evangelho, ou pega o Livro dos Espíritos, que tem um monte de explicações, a gente percebe que ele nos joga sempre nessa questão da moral. Que nós temos que observar que todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Todos estão buscando o melhor para si dentro de um contexto. E que se nós observarmos o outro e limitarmos, às vezes, o meu querer, observando o querer do outro, a gente se aproxima. E a gente vai formar, então, aí sim, um grupo mais homogêneo, um grupo mais verdadeiramente saudável, que é o que está nos faltando. Precisamos ser saudável, não a questão física, mas a questão mental, a questão emocional. Nós temos que jogar para fora as coisas boas que estão ali dentro, mas que nós precisamos arrancar, trazer à tona, deixar com que os outros realmente vejam quem a gente é. Transformação social. E não é só do Brasil, né? É do mundo todo. Tudo que está acontecendo hoje, que a gente percebe que está acontecendo aqui, está acontecendo nos quatro cantos do mundo. A vontade que está eclodindo é a mesma. O planeta todo passa por uma transformação. É natural. Cada um de nós tem a sua parcela, então, de responsabilidade nesse processo, nesse projeto tão grandioso.